jornalismo. Líder nos esportes. Líder na preferência do ouvinte. Líder. É emocionante estar com você. Em Herval do Oeste, Santa Catarina, ZYJ798. Rádio Líder do Vale Limitada. A sua rádio AM, 1470 kHz. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Mensagem do dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus ouvintes queridos. Em alguns momentos nos vem à tona vários pensamentos e começamos a refletir sobre a vida que estamos levando. Mas analise, ó. Errar não é tão ruim quando você aprende com o seu erro. Quem pode lhe julgar sem ao menos tentar entender o porquê da sua ação? Existe alguém perfeito? Se existisse, acredito que não estaria vivendo nesse mundo onde estamos. O segredo é aprendermos com cada etapa da vida sem deixarmos que os medos e os erros do passado continuem assombrando o nosso presente. O que passou tem que ficar para trás. O que é bom, carregamos para o resto da vida, o restante que fique longe. Vivemos tão ansiosos à espera de que um novo sonho aconteça que acabamos perdendo a chance de aproveitar o cenário, de respirar calmamente, esquecer as cinzas, deixar a alma sentir um pouco dessa brisa nova. Às vezes, tudo de que precisamos é de sensibilidade. Somos feitos exatamente do que nos fará seguir. E seguiremos com fé e agradecidos sem olharmos para trás quando tivermos a convicção de que nascemos para sermos vitoriosos. E desse modo, a esperança nos fará florescer. Nesta manhã, te convido mais uma vez, vem ser feliz comigo, aqui na Líder. A partir de agora, alegria, alto astral, otimismo, está no ar, programa Manhã Líder. Musicalidade, prestação de serviço, utilidade pública e informação. No ar, Manhã Líder. Elmir Bender. Isso aí, em alto e bom tom, galera. Alô, você ligado. Alô, alô, família Líder. Gente que nos honra com audiência, senhoras e senhores, galera em geral. Sintam-se todos cumprimentados com muito, muito carinho, viu? Mais uma vez, vamos dizer presente na Manhã da Líder. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso som. É mais um bom programa no ar, abrindo aqui essa manhã. Segunda-feira, né? Começo de mais uma semana. Agradeça por ter um trabalho para recomeçar, encare de cabeça erguida, põe um sorrisão aí. E com o coração agradecido, vamos sintonizar a vida, né? Deixa rolar a aura boa do rádio. O rádio é sempre uma ótima companhia e por isso o Manhã Líder já está no ar. Bom dia mesmo, 17 graus a temperatura. E agora, juntos com o padre Davi Finger, da paróquia Senhor Bom Jesus, na cidade de Herval do Oeste, diocese de Joaçaba, em Santa Catarina, vamos nos unir em oração, renovando a consagração a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de Jesus Cristo no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Coloco em vossas mãos poderosas todo o povo que me foi confiado e todas as intenções dos ouvintes deste programa. Amém. A Rádio Líder apresentou Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ai, tá completo, tá legal, tá em casa, tá barato, tá aqui. Ai, tá completo. Tem paixão, é completo, tá em casa, tá com tudo, é pra você e tá aqui. Sky tá completo, Sky tá completo. Oh, oh, oh. Vem pro super mais completo da cidade. Homens, essa informação é para vocês. Chegou o Testobios, um suplemento natural elaborado com uma fórmula exclusiva e estratégica para promover a saúde sexual do homem. Você está com sintomas de próstata inchada, dificuldades de urinar ou micção frequente? Use Testobios. Ele contém substâncias que auxiliam no tratamento da próstata, combate infecções na bexiga e na uretra, aumenta a capacidade sexual, os níveis de testosterona e melhora a frequência da ereção. Você encontra na farmácia Serval da Rede Líder Farma em Joaçaba. Testobios, a vida pede mais. Na loja Detone você encontra tudo para facilitar seu dia a dia em casa com os melhores preços e condições de pagamento. E comprando acima de R$20, você concorre a vales compras de R$250 a R$2.500 pela promoção Outubro Premiado da CDL. Para agilizar sua rotina é só passar na loja Detone, na Felipe Schmidt em Joaçaba. Fone 3522-1157. Agora ficou fácil estacionar em Hervaldo Oeste. Pare Fácil, estacionamento rotativo. Com a cobrança deste serviço, reduz os acidentes e roubos na área central da cidade. Aumenta as vendas do comércio local, facilita para encontrar vagas e ainda tem a facilidade de comprar os créditos através do aplicativo Pare Fácil. É só baixar, se cadastrar e usar. Afubra! O Dia da Criança tá chegando! A Afubra tem presentes que toda criança quer ganhar. Bicicleta Calói Aro 16, só 10 de R$64,90, sem juros. Boneca Barbie Bailarina, só 5 de R$39,60, sem juros. Na Afubra tem mais presentes para o Dia das Crianças. Tem jogos, bonecas, carrinhos, tudo que a criançada adora. Compre na loja ou no site lojasafubra.com.br. Afubra, sempre com você. Afubra! Venha pro Passarela e aproveite as ofertas de hoje. Massa ninfa só R$1,99. Feijão preto Votita 1 quilo, apenas R$5,99. Kit detergente Limpol com 6 unidades por R$9,90. Nescau lata só R$5,99. E na mega oferta, leite LG apenas R$2,99. Só aqui você compra e concorre a um robô interativo Star Wars. Venha para o lado econômico da força. Em Hervaldo Oeste, Santa Catarina, Rádio Líder do Vale Limitada. Compre em Erval e valorize o empreendedor local. Você sabia que adquirindo produtos aqui na nossa cidade, você está contribuindo para o crescimento, embelezamento e segurança, bem como gerando emprego e renda ao cidadão? Por aqui você encontra qualidade, variedade, preços competitivos e bom atendimento. Compre em Erval e valorize o empreendedor herbalense.